Agora é o Ocean 6211. Na posição do Uno, próximo para puxar. Confirmando, tá na Uno, Uno? Aqui, Uno, Uno. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Com 149 a bordo, a sua autonomia é 03090 Galeão. 6251 livre, táxi 41 no Índia e Alfa, ponto de espera da 90, chama pronto, altímetro 90 no 4. Pátio Índia e Alfa, pronto. está pronto. Minha 251, decolagem autorizada 90, vento 090 graus, 139. Obrigado, a linha de colar. Decolou 37, controle 108. 08. Controle Salvador, bom dia, Ocean 6251. 6251, bom dia, contato radar, subo 360, direto Leda. Direto Leda, o Ocean 6251. Silva, Bridge, está presente? Aguarde. Salvador, é o Oxo, 6251. 6251, autorizado pelo centro, aprode Bridge. Modo Bridge, 6251 da Oxo. Na 6251, chame Recife 1251. Confira para o 6251. Chame Recife 1251. 251, 6251. Objeto 6749, autorizado Guarulhos, 340, upper Zulu 16, decola da 10 com curva direita na Dael Leda Bridge. Controle 1208, adiciona 5163. Está confirmando 5163. Chama pushback acionamento, 2749. Comandou 5717. FG 5717, Galeão autorizado. Nível 340, Ampere do Luno 0. Escola da 1-0, curva direita, Tael, Leza, Brinde. Controle 1208, acena 5166. Autorizado Galeão 340, Ampere do Luno 0. Escola da 10, curva direita, Tael, Leza, Brinde. 208, controle 5166, transponder. O F 5717, portão 4. Sim, 5717 está correto. Informe que no fundo da transmissão está uma interferência constante. Então, espera para o mesmo. Ok, está certo. Obrigado. Para pushback e acionamento, 6749. Autorizado, 6749, chama táxi. Para a próxima, para táxi. para o táxi Webjet 6749 com 122 a bordo, 3 horas e 50 alternando galeão. 6749, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10 chama pronta, altímetro 10 no 4. Vive táxi Índia, ponto de espera, chamará quando pronta 7749.